282, no solo 42, libera a direita via Fox e solo 121 nesse mal 9, bom dia. É, a direita via Fox, solo 1219, bom dia, fono 982. 2260, obrigado, bom domingo. Índia Zulu, solo 43, confirmando parte 4. Backtrack autorizado ao estacionar frequência livre, Juliette, Índia Zulu. Índia Zulu, batendo 500 pés. Hotel Sul, informe tráfego, posição 12 horas, 3 milhas, rumo oposto, mantendo 1 mil pés, a nave Bravo November 2 Alfa. Alfa, Delta, Delta. Romeu, Alfa, controle. Escuta, controle. Tráfego, posição 12 horas, 2.5 milhas, rumo oposto, mantendo 500 pés, a nave Helicóptero. Esse, mas não visual, pelo Romeu. Localizador visual, tá 3602. Vete aproximação, chame tua 10895, bom pouso. 11895. Positivo. Obrigado. Aciona 5050. Tá correto, a porta chegou aqui. Sente avistado, pouso autorizado, pistão no zero, vento 1020 graus, 10 nós, TAM 3602. Pouso autorizado, TAM 3602. Objeto 581 no Guarulhos, 380, unível, autorizado. Dia previsto 50, decola pista no zero, curva direita, será da Euleda, após PDEV. Controle 119.8, aciona 5044. Copiado 380, Guarulhos, Zampiuísque 50, decola da 10, curva direita, na da Euleda, depois PDEV. 119.8 ao controle, 5044 transponder, web 5819. O fechamento está correto, a porta puxa, 5819. Vai reportar, obrigado. O gol 992 vai manter posição antes da Juliette, portão previsto a 05. Vai manter antes da Juliette, previsto 05, gol 1982. Papa Tango, Hotel Zulu. Hotel Oscar Zulu, prossiga, a intenção é pouso capitão no 7. Outro na 17, 15. Gente, avista o Airbus da TAM na final 10, confirme. Avistado, na final. Voe direto, se desejar, subindo 025. Hotel Oscar Zulu. Repórter tá cruzando, Hotel Oscar Zulu. É, se desejar, suba para o 025. Positivo, frequência ali, acompanha só os tráficos locais, não é nosso. Controle. Nível 80, chama o centro Recife, frequência 1251, na altena 3325, boa viagem. 180, passa nível 180, chame agora o centro Recife, frequência 1251, na altena 3325, boa viagem. Solo 48, libere à direita via Fox e Solo 121 decimal 9, bom dia. Bom dia, senhora, 21 lá. Portão foi modificado, portão 02, então prossegue Índia, portão 02, atenta ao Varig no Regol. E a Índia para o 02, gol 9. Mostrará 3 mil de fora, Júlio. Bom dia, Solo 3602, Foxtrot na sua escuta. Del Oscar Zulu, já avistado, reporte na final 17, aguardando apenas autorização para pouso, Hotel Oscar Zulu. Hotel Oscar Zulu. Só confirmando após o pouso, prossegue para o Pátio 4, Hotel Oscar Zulu. Pátio 4 a 10, querida. Então, pouso autorizado, pista 17, o vento 190 graus, 099, hotel, ótica de luz. Varig Vitor Bravo Mike, finalizando o reboque na ponte número 3. Que isso, gente, bom dia. Bom dia, obrigado. Na final, Hotel Cazulu, da 17. Hotel Oscar Zulu, pouso autorizado, cabeceiro no 7, vento 1, 10 graus, 109. Tan 3602, ingresso, portão 07. Portão 07, 3602. Em aproximação, aguardando apenas pista 107 livre. Ciência, Júlia. Até a ótica Zulu, considere o solo 51, no táxi autorizado até o PAT 4, ao estacionar frequência livre, bom dia. Juliette, pista livre, pouso autorizado, pista 17, o vento 120 graus, 099. Livre, pouso 97, Júlio. Táxi. Dando a meia, prossiga na proa de Paripe, após Simões Filho, informando visual para o 29 graus. Minha 31, não tem condições de manter a posição, aguardando. Confira, minha 31. Pode Mantenha posição após a revista que se retaguarda autorizado para inspeccionar 631. Tá, já tinha indicado aqui, mantendo posição, 633. 3733, livre táxi, Juliette Alfa, ponte para dar 110, torre 118, decimal 95, NH 1016. Eu compreendi, o Oceano é 6311 confirmando a Airbus que está passando a seu través agora, após o mesmo autorizado, inspeccionar a reportagem. Tá, tá, TAM 3733, bom dia, autorizado a alinhar e decolar pista no zero, vento 120, graus 109. Afirmativo, autorizado a alinhar e decolar pista 10, TAM 3733. Oscar Zulu, Salvador, Salvador, decola a pista no 7, cor direito, cor litoral sul, indo litoral sul a 500 pés. Até o farol da barra, controle 119, acima 8, acima 0110. No pátio 4, 4 a bordo, acionamento táxi 2-18-95, tá o Oscar Zulu. Chegada mate, essa para o nível 060, onde estou o time, estou no 016, vigilância da. Decolar 255, controle 119, decimal 8, bom voo. 98, bom dia, obrigado. 3733, decolou na Dael, Leda. Tá no radar, super nível 360, perfil Dael, tá 3733. Perfil Dael, após 2000, pode ir para a Proazi Dael. Pesado, direto Dael. Senhor grato. Livre táxi, 6 filete alfa, ponte espera, dá 10, torre 118, decimal 95, NH 1016. Hotel Oscar Zulu, livre táxi, reporte para ingresso e decolagem. Hotel Oscar Zulu autorizado, ingresso e decolagem pistão no 7, vento 110 graus, 119. Oceania 63, 1-1, alinha e mantém pistão no zero. Fire 5-8, descend to 2,000 feet, QNH 1016, report localized score. Descend for 2,000 feet, QNH 1016, under 5. Tango, Hotel Oscar Zulu, decolado 259, controle 119, decimal 8, bom voo. Rata, perdona. Controle, é o Papa Tango, Hotel Oscar Zulu. Já se usou, prossiga. Colou de Salvador, vai com proa de Farol da Barra. Ser 500 pés, corredor Axé, Farol da Barra. 500 pés, usou. Oceania 63, 1-1, decolado aos 1200, controle 119, decimal 8, bom voo. 98, obrigado, bom dia. Oceania 63, 1-1. Controle, bom dia, Oceania 63, 1-1, decolou da EL. 63, 1-1, contato radar, supra nível 360, perfil da EL. 360, Oceania 63, 1-1, pode voar, deve? Autorizado direto Leda. Leda, direto Leda, Chiné 63 do número.

7-0, clear. Via upper wind 58, after takeoff from the 1-0, left turn, Puka departure and Caju transition. Departure control 119, decimal 8, Scott 5-0-7-7. Okay, departing of runway 1-0, wind 58, left turn, Puka departure, current Raju transition 119, decimal 8, Scott 5-0-7-7, American 9-0. Affirmative, flight level 370, just confirm. Report ready to push and set up, American 90. We'd like to put in a request of a level 350 for final, please. Roger, I understand that you request flight level 370, 350, confirm. Yes, sir, for level 350, American 90. Roger, stand by. Andes 558. Papa Romeo, Índia, November Alfa, continue a aproximação, reporte 3 milhas fora. Índia, November Alfa, na aproximação, reportará 3 milhas fora. Night 0, flight level 350, cleared, report ready to push and set up. Ok, flight level 350, my internet is here, let's go. Salvador, Gol 1983, para autorização de tráfego Guarulhos. 1983, Guarulhos, 360, autorizado via Peruísque 50, decola pistão 0, curva direita, Sera Tael Leda, após PDEV, controle 119, decimal 8, aciona 5073. Não autorizado, chegada a Mari, desce inicialmente para o nível 050. Ajustou o tímetro no 0 no meio, vigilância em radar. Decimal 8, controle, reporta que estiver adicionado 1983. 119, decimal 8. 198, reporta que estiver adicionado 1983. Taparica. Paripe, se manchinha em onda visual. Com o aeródromo, ajuste no 06. Índia November Alfa, ciente, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Alfa, aguarda utilização para o NR6250, informe tráfego posição de 1 para 12 horas, 2 milhas rumo oeste, mantendo 500 pés na nave de cobre. Hotel Oscar Zulu, controle. Cuidado, 19 liberal. O controle. Hotel Oscar Zulu, controle. Ok, está passando agora o farol da barra 500 pés. Gente. 558 on the ground at 08, vacated the runway to the taxiway Golf and Salvador ground 11-9. Hotel 3325, boa viagem. O senhor passa o nível 170, chama o centro Recife, frequência 1251, Hotel 3325, boa viagem. Clear taxi, taxi in Alpha, and meet position before Juliet. Alpha, then Juliet. Yes, maintain before the Juliet, and it's 558. I have the traffic at the gate 06, the push, okay? Report before the taxi Juliet. Roger, I'm Salvador, Salvador, azul 4427, na posição, nessa posição 01. 3101, chama o táxi. Paracaxi do 4427. Torre Salvador, bom dia, Oceanair 6250. Oceanair 6250, bom dia, confirmando já baixado travado. Ainda negativo, solicitamos agora no locador. Gente, reporte quando baixar travado, o Sonar 6250, para cheque o ajuste no 0116 e o vento 110 graus 099. 7 no 0116, o 6250, vai passar lá para o outro lado. Papa Romeo Índio, November Alpha, solo hoje no 0, backtrack autorizado até o pátio 4 ao estacionar, frequência livre. Sobral, vou direto de TAP. Para baixar travado, passando, está no Oceanair 6250. Oceanair 6250, livre pouso, pista 10, vento 110 graus, 109. Sente, livre pouso, 10, Oceanair 6250. Edgar. Edgar, sim, táxi. Obrigado, mais um ataque do 58.